Uma vida. Ei. Garota, me diz do que você precisa. A lealdade de um cão ou viagens pra Ibiza? Por que não os dois e viver só de brisa? Seus olhares são curvas, meu carro desliza. Garota, me diz o que você precisa. Cisa, cisa, cisa. A lealdade de um cão ou viagens pra Ibiza? Biza, biza, biza. Por que não os dois e viver só de brisa? Brisa, brisa, brisa. Seus olhares são curvas, meu carro desliza. Lisa, lisa, lisa. Seus olhares são curvas, eu amo esse jogo. No meu colo e me deixa louco. No cobertor parece que pega fogo. Programei a viagem, comprei as passagens e bis, a gente comemora. Então esqueça de todas as regras, seus amigos e suas festas, compromissos e tudo que resta, que agora você é só minha. Anda logo porque eu tô com pressa, mas sem bala porque eu tô com a peça. Ela fala que só meu som presta. Quer fazer parte da uma então, vida? Então tudo bem, venha meu bem. Tô te esperando pro jantar, você é minha refém. Te levo pro além, se você aceitar. Mas tem um porém, não quero ninguém que esteja comigo pra me acorrentar. Mas o que eles têm, não te detém, por isso você vem me procurar. Garota, me diz o que você precisa. Cisa, cisa, cisa. A lealdade de um cão ou viagens pra Ibiza? Biza, biza, biza. Por que não os dois e viver só de brisa? Brisa, brisa, brisa. Seus olhares são curvas, meu carro desliza. Ei, lisa, lisa, lisa. Menina, me diz o que você precisa. Lealdade é de praxe, a gente ainda frisa. Sem xeque-mate, é dinheiro, nem visa. Deitar nos coqueiros, viver só de brisa. Eles falam, não fala besteira. Desleais são strass, nós diamantes pra vida inteira. Como eu vou, sempre ao encontro. O relógio tá no ponto, é só mina no ponto. Cada história que eu conto, seu conto. Mano, ainda nem tava pronto, tava até meio tonto. Não tô pedindo desconto, pago à vista, não tem prestação. Não só as contas, as broncas, mulheres só querem mudanças. Alguém que não deixe seus pés no chão. Tô com o pé na lama, com a mente nos iates. Focado na minha grana, nos meus sonhos versátil. Ela se faz de frágil, mas ela é tão ágil. Faz com que essas putas só pareçam plágio. Ela não é fácil. Garota, me diz o que você precisa. Cisa, cisa, cisa. A lealdade de um cão ou viagens pra Ibiza? Biza, biza, biza. Por que não os dois e viver só de brisa? Brisa, brisa, brisa. Seus olhares são curvas, meu carro desliza. Lisa, lisa, lisa. Garota, me diz o que você precisa. Cisa, cisa, cisa. A lealdade de um cão ou viagens pra Ibiza? Biza, biza, biza. Por que não os dois? Brisa, brisa, brisa. Seus olhares são curvas, meu carro desliza. Lisa, lisa, lisa. Uma vida, vida boa. Minha banca voa, não tem turbulência. Porque a gente tá por cima da garoa. Te dou liberdade pra fazer a escolha na boa. Você quer só a carona ou vai ficar com a coroa? Uma vida, vida boa. Minha banca voa, não tem turbulência. Porque a gente tá por cima da garoa. Te dou liberdade pra fazer a escolha na boa. Você quer só a carona ou vai ficar com a coroa?